só andava triste, mas senti que o amor existe, foi por ela. Se algum dia foi chorado esse amor desesperado, foi por ela. Se passei sem esperar o de Don Juana conquistado, foi por ela. Por ela. Se inventava mil maneiras de querê-la e não perdê-la, foi por ela. Eu que sempre fui um boêmio, fui amigo do silêncio, foi por ela. Se a minha vida escura coloriu-se de ternura, foi por ela. Por ela. Sei que eu morro por ela. Tudo tem sido por ela. Tudo foi dado por ela. Por ela. Tantos pecados por ela. Tantos desejos por ela. Já nada posso esquecer. Por ela. Se eu fui à sua procura, só fazendo mil loucuras, foi por ela. Se eu briguei por um momento, como um homem ciumento, foi por ela. Se eu vivia sem um medo de alcançar os seus segredos, foi por ela. Por ela. Eu vivi uma aventura de loucura e de ternura, foi por ela. E se sofro a tortura de um carinho que me dura, é por ela. E se todos se perguntam por que encanto a amargura, é por ela. Por ela. Sei que eu morro por ela. Tudo tem sido por ela. Tudo foi dado por ela. Por ela. Sei que eu morro por ela. Tudo tem sido por ela. Tudo foi dado por ela.